são aquelas assistências. Eu acho que tem que ver. Porque a gente está com a tela, está pensando em só ver, pessoal. Nossa, que é o problema de cada número. no momento eu não estou escutando absolutamente nada. Mas é provável que daqui a pouco você escute alguma coisa ou não. Essa é um projeto aqui. É o seguinte, eu estou com o computador ligado e ele está passando pelo computador com 2 minutos de delay. E nós estamos ligados nas caixas. E começou a voltar. Não, mas não, vocês foram que vocês falaram que não está bom. Exatamente. Mas que é do coração. E aí vocês não precisam ficar aqui. Pode você tá aqui. Pode começar. A ideia é o seguinte. A gente sempre vai ser, de certa forma, interrompido pelo que aconteceu 2 minutos atrás. Então, a gente estava fazendo uma máquina do tempo. Está fixado para 2 minutos atrás. Beleza? Vem, Larissa. Vem para essa gente. Daí o microfone não vai cortar nada. Se vocês quiserem. Bater pau. Aí a grande questão é que a gente está com dificuldade de chegar no nível que nós temos, porque o ambiente é muito loucamente lento, então se a gente der um ganho um pouquinho maior já. Talvez podia ficar aqui dormindo em volta da mesma pessoa. É, ué. Pode fazer uma forma, fazer uma rota de mesão. Daqui a pouco vai voltar. O problema é que você. Gente, pode ser que tá fazendo um praticar também, viu? Tem que E aí o negócio é o seguinte, por exemplo, pode passar a gente mais pra cá, então esse é simplesmente o ambiente no qual a gente pode começar e vai sair da gente de algumas coisas. Tem várias coisas interessantes de fazer em relação a isso, outras coisas menos, aos poucos o nível do fundo vai subir. Isso na verdade é baseado na composição do americano chamado Alvin Lucer, que é o Assistant nas que é simplesmente o cara lê um texto e aí o texto é gravado e depois é passado para o mesmo lugar onde o texto foi lido e é gravado de novo e aos poucos o som do texto vai. Pode ver uma outra coisa. Então a gente vai, daqui a pouco a gente vai estar com. A gente sempre vai ser, de certa forma. Mas é porque tem um É, ok, vamos chegar mais pra casa. Passei um tal sensual.